Essa daqui foi sucesso no Boteco do Edson Ribeiro, 2018-2019, gente. A gente vai relembrar agora. Faz sucesso, vai rochando. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco os teus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar e o meu coração vai ser só teu. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda vela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda Cinderela. Só pra relembrar, gente. L.A. Entretenimento, Ribeiro Produções, Marrinha Produções, vamos embora. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando eu toco os teus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Você existe, eu vou me entregar e o meu coração vai ser só teu. Já faz muito tempo que eu não sei. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar a minha linda Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. Eu não sei o que é amar a minha linda Cinderela. Edson Ribeiro Pernambucano vai tocar em todos os paredões do Brasil. O repertório mais atualizado. É só sofrência, é só sofrência, gente.